temei a Deus e dai-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, o mar, a terra e as fontes das águas. Fome, miséria, enchentes e destruição, guerra, sinexo, terror, atentados, orgulho e incompreensão. O medo domina o mundo, que sente que vai acabar. Escravos do próprio egoísmo, alheios à vida, mas ele virá. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Profetas enganam o povo de Deus, falsas doutrinas e falsos milagres dão margem, razão aos ateus. Esqueceu-se do dia sagrado, ignora-se a lei do Senhor, e quem não ignora estatutos, ignora a essência da lei que é o amor. Mas ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá, ele virá. Sou Deus verdadeiro, a imagem que dele criei, eu quero servir. Preciso buscar Deus na Bíblia, testemunhar e orar. Pois Cristo virá de assalto apenas para aquele que não vigiar. E ele virá. Mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Grandes e admiráveis são das obras dele. Sozinho, e se estiver escuro, e se estiver frio, ele virá. E se eu estiver longe, e se for tarde, ele virá. As dúvidas me confundem, e a volta de Jesus é certa. Minha insegurança é grande, não quero temer sua vinda. Minha oração é sincera, não sei sincera. Guarda-me hoje de mim mesmo. E se eu tiver que descansar, que eu possa acordar sorrindo. Peço força para me vencer. Quero conhecer-te de verdade, sentir tua guarda sobre mim, estar seguro em tuas promessas. E se estiver sozinho? E se estiver escuro? E se estiver frio? E se eu estiver longe? E se for tarde? Não vou temer. Vou me entregar. E nada vai me impedir. Vou vê-lo naquele dia, sorrindo.